Em 1542, em Fontivaros, nasceu um menino, João de Yepes, que viveria a infância e a juventude de forma comum, mas depois teria uma vida extraordinária. Esse garoto espanhol ficou órfão de pai ainda na infância e precisou migrar com a mãe e os irmãos para Medina del Campo, onde começou a trabalhar bem jovem como ajudante em um hospital. Ao mesmo tempo, estudava humanidades em um colégio jesuíta. Aos 21 anos, João ingressou na Ordem Carmelita, na mesma cidade. Passou então a ser chamado Frei João de São Matias e foi enviado para estudar filosofia e teologia na Universidade de Salamanca. Como seminarista, dedicava-se profundamente aos estudos, mas também se empenhava em visitar e atender doentes em suas casas ou nos hospitais. Com 25 anos, já ordenado sacerdote, Frei João estava cada vez mais desiludido com a ordem carmelita, devido ao relaxamento de seus confrades, e pensava, sim, em procurar outra ordem, mais rígida e austera, onde ingressar. Foi então que ele conheceu a entusiasmada irmã Teresa de Jesus, do Carmelo de Ávila. Pelo mesmo motivo e com o mesmo ideal, ela estava reformando a vida carmelita feminina, recuperando os princípios e a disciplina de sua fundação e havia conseguido autorização para também promover a reforma do ramo masculino da ordem. O elan de Teresa de Ávila contagiou o jovem presbítero e também o Frei Antônio de Jesus Herédia. Os dois aceitaram o desafio de iniciar, com o apoio dela, a reforma da ordem carmelita masculina. Frei João mudou seu nome para João da Cruz, sinalizando o foco que deveriam ter ao fazer as mudanças necessárias. Em 28 de novembro de 1568, teve início a reforma. Porém, reformar uma ordem religiosa é bem mais difícil que fundá-la. Frei João da Cruz iniciou seu trabalho pela formação dos noviços, assumindo a função de reitor da casa, e passou a visitar os conventos, implantando as urgentes mudanças que se faziam necessárias. Para ele, os carmelitas deveriam voltar a viver a mística do silêncio e despojamento, como os primeiros monges do deserto. Os que assumiram sua proposta reformadora passaram a ser chamados de carmelitas descalços. Naturalmente, houve também resistência de muitos frades a essas mudanças. Frei João enfrentou dificuldades e sofrimentos incríveis, como difamações, inclusive chegando a ficar preso em um dos conventos por mais de 8 meses. Foi quando mais fortemente ele se identificou com Jesus crucificado e se alegrou por poder carregar essa cruz que trazia no nome. Esse paradoxo, alegrar-se com o sofrimento, que esvazia tão completamente a alma, deixando-a ser plenamente livre para ser habitada pelo Criador, é a característica mística mais evidente na vida de São João da Cruz. Poeta, seus versos dão conta de como ele viveu intensamente esse aspecto de sua espiritualidade. Precisamos nos mover do conhecido para o desconhecido, da luz do dia para a noite escura da fé. Descobrir a luz da fé é como ter nascido cego e então começar a ver cores que jamais se havia visto. João da Cruz aprendeu a encarar os sofrimentos da vida como caminho para o pleno despojamento de si mesmo. Por isso, pediu a Deus 3 coisas. Força para trabalhar e suportar todo o sofrimento. Que não morresse exercendo a função de superior do convento. E que, ao contrário, morresse humilhado e desprezado como Jesus. E assim aconteceu. Pouco antes de sua morte, no convento de Úbeda, ele foi exonerado de seu cargo e passou os últimos meses de sua vida em total abandono e solidão devido às incompreensões e calúnias. Aos 49 anos, após 3 meses de terrível doença, faleceu em 14 de dezembro de 1591. Deixou como legado, além de seu idealismo pela reforma da Ordem Carmelita, também uma belíssima obra escrita de alto valor humanístico e teológico que o fez ser proclamado doutor da Igreja. Santa Teresa de Jesus declarava que João da Cruz era uma das almas mais puras que Deus tem em sua Igreja. E Santa Teresinha, também carmelita, referiu-se a ele 106 vezes em seus escritos, afirmando ter recebido forte influência desse místico santo. Patrono do rádio, devido à voz possante que chegava longe quando pregava, São João da Cruz, o cantador do amor pleno que nasce da fé ardente, princípio da experiência mística, é também padroeiro dos poetas. Ele nos lembra: no crepúsculo da vida, seremos julgados pelo amor. Ó místico São João da Cruz, tu nos ensinaste a colocar amor onde não há amor para colher amor. Guia a nossa vida em meio às dificuldades e sofrimentos para que, vencendo-os pela paciência da fé, possamos atingir a plenitude do amor que é Cristo, Senhor nosso. Amém.